24, 20 миль за фасад Саваду. Eu não tenho o tráfego informado no CETU. O senhor tem frequência livre, informe ingressando 20 milhas nesta frequência. Sextanéia 6321, POB 116, autonomia 0345, alterando Goiânia. São 3217, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, São 3217. 7, 4 chorando. Xané 6314, chame agora o centro Recife, na frequência 2545, alternando 12085. Recife 45, 2085, 6314, graças ao trabalho. Sessioner 6321, no Alim, mantém pistona 0. E a informação está ainda prevista para o voo cruzado no Brasil? Ah, é o Leda Bridge. Nada. Decolador 242, controle em 119, decimal 8, bom voo. 19,8, obrigado, boa tarde. Webjet 5729, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 3300, 3300, 7329, obrigado, Salvador, boa tarde, Otá 3217 na sua esquadra. Só 3217, contato com a decolagem, mantém 3, meu celular. Ó, 360, 3217, pode guardar presente dentro da EL? Autorizado. Da EL da presente, o 3217, final 360. Desce, mantém agora 2000 pés, ajuste de altimetria 1019, informe final do procedimento. Ok, para 2010, 1014, encontrará estabilizado o X-ray da 10, gol no 395. Livre decolagem, pista 10. 013, cópia. Pronto pra conta, bom, zero. Autorizado com voo às 360, Apesulu 10. Bridge Apesulu no meio e após conforme rota do plano de voo. Decola 10, direita, da Elida Bridge. Controle 119, decimal 8. 5144, transporte. Então, autorizado 360 para São Paulo, Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16, após conforme lance. Decolada 10, curva direita, da Elida após Bridge. Controle 198, transporte 5144, com 10, 16. Correto, 10, 13, pronto, puxa, senhor. Manda para posicionamento, 10. É 321, solicita para a direita, área de bordo. Autorizado. Chegando, um direto ao airborne, questionei 6321. Fui ali, está 3628. Bem, então a milha do marcador externo, completo final, chame agora a torre na frequência 118, decimal é 12. 286, até já, obrigado, bom serviço. Boa. A posição 4 é do pátio 3, está ali o time táxi. Ok, chamaria para o pátio 3. Salvador, tanto 3628, boa tarde, passa Índia Serra, baixa travada. TAN 3628 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, TAN 3628. Xané 6321, mantém o perfil da saída agora. Ok, obrigado. Xané 6321, está autorizado voar, Alex. Direto, Alex, Xané 6321, obrigado. Controle, Salvador, TAN 3273, agora, Bridge. O seu perfil da saída? 3297. No solo aos 48, libere próxima direita, fechando o solo 121, decimal 9, liberando agora via Delta. Delta 29, obrigado. Estabilizado o localizador com a pista vista, o voo no 395. É, de completo, na chama 2, sendo 286. 286, é decolagem 95. Salvador, boa tarde, gol no 395. 628, prossiga via Alfa, reporte antes do da Juliette para ingresso para Tchumbi. Alfa antes da Juliette, 3628. Está travado, gol no 395. Ok, no 395, reporte embaixo travado, 1014, uma pista vista. Salvador, 35219, com 4747 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Entendido, 47, 3 e 40, confirme apenas o alternado. É, Salvador. Afirmativo, observe o tanque que vai ingressar na Juliette. O tanque estaciona na posição 3, o senhor prossegue via Índia até o ponto de espera. V14 o ajuste e a torre 18 meia. Está observando o tanque. Então estaciona, a gente prossegue até o ponto de espera 118.6. Corrigindo o VOB 49, tanto 49. TAM 3628 ao copiou, autorizado até o 3. Até o 3, obrigado, a assistência está lá. Ciente 49 a bordo, o trip está livre. 1500 pés com 100 R de voo visual, ajuste 1014, está prosseguindo para a Mato de Deus. Salvador, bom no 925 para fluxo de estacionamento no gate 1. 925, confirme o 925 na 01. Afirmo. Observe o tráfego da trip, vai passar a retaguarda. Corrija, o trip está prosseguindo para o ponto de espera, vai ingressar na Índia. Coordenando com a equipe de solo e após o trip está livre. Após o trip, autorizado tomar ataque, bom no 925. Lima Alfa Romeo, confere, a próxima perna será para Salvador. Ciente, mil pés está autorizado, ajuste 1014, informe ao término do prevô para voar a rotatória. Dá 327, chamamos Cedro Recife, na frequência 1251, ao término 3325. Apenas a secundária feita em 1251. Após a passagem do Boeing da Gol, a linha mantém ficando zero. No 395, solo 53, libere próxima à direita e chama o solo no 21, decimal 9. 219, 395. Vento 140 graus, 08 nós, livre de decolagem, pistão no zero. Gol 1395, livrou na sua escuta, taxi alto. 1395, boa tarde, prossiga até antes da Juliette, agora ingresso no pátio. Juliette vai manter antes, ingresso no pátio, gol 1395. Aí antes, Serra Serra. Um pontinho para cópia e autorização Yankee Serra Serra. O trip 5219, decolado é 54, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5219. Serra, tá na escuta? Confirmando, prossegue pro corredor forte, é isso, a 500 pés? É 5-5, aguarde cópia e confirme. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5219. Serra, Serra. Nível de voo 200, saída Arbor. 200, Arbor. Se possível, quando liberado, poderia voar Quebec Vitor 361? 12, 4 horas de autonomia, Alterna Galeão. Voo no 03, mantenha a posição no través do portão 612, aguardando para prosseguir. Na posição, através do portal 612, aguardando a instrução de voo 109. Alfa, mantenham no 1500 pés, ajuste de altímetro no 0,94, mantenha-se em regras de voo visual, informe, passando através de Paris para o ingresso do circuito de corredor Interlagos. No ponto de espera, 1014, ajuste, tem bom voo, gol 9 destino. 286, 1014, uma boa tarde, bom dia, 9-18. Agora, Serra. Yankee Serra Serra, prossegue agora para o ano Nordeste, prosseguindo para o corredor forte, acionando 0117. Mantenha 500 pés, deixando o controle em 119, decimal 8. Yankee Serra Serra, bom voo. Autorizado, permanece na tua, vou retornar para um novo reajuste. Não entendi. Serra, Serra, confirma a informação? Vou retornar para o novo reajuste na equipamento. Sim, então retorna para o Serra, posso confirmar? Ah, não, agora vou seguir até a Abilênio. Estou aqui em Salvador, bom, não. Gente, o Yankee Serra Serra, só confirmando, vai prosseguir pro corredor forte? Um instante, o 649. Estou no zero. O Yankee Serra Serra na escuta da torre? Na escuta! Prossegue agora pro corredor forte, confia. Confio, agora vai retornar pro andar da FIA, senhora. Para o push. É, não vai ter pushback, vai ser só um acionamento para testes e depois vai cortar os motores. O 649 vai informar quando cortar os motores. Afirma, tio. Gol no 755, cópia. Autorizado com fins, 360, apeso Luno 6, decola da 10 direita, da El Leda, bridge, 1998, 5134. controle confirmando 119.8. 5134 transponder. Chame pronto no 755, contejamento correto. Lima 1 para Romeu, retorna a Salvador. Mantenha a flor da rotatória, conforme diz o farol. Índio November Alpha, controle. 08 nós, livre decolagem, pista 10. O gol no 0 no 3 após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém pista 10. Após a rolagem do Boeing da companhia, mantém 10, gol 10. O Yankee Serra Serra já no solo controlado? Gente, considera 01 no frequência livre, Yankee Serra Serra. Para a pista 17, seu número 2. Irá na sua frente o Índio November Alpha. Está mantendo 100 nós de velocidade de carro. Ele está no corredor Interlagos, ok? No corredor, mantendo a proa da rotatória. Gol no 925, decolada 02, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 98, boa tarde. Salvador, gol 925, boa tarde. 925, contato radar na decolagem, tube mantendo. O 360 saída Arbor. 360 saída Arbor. Em November Alpha está autorizado a voar direto para o final da pista 97, informe em visual com aeródromo. Autorizado, portão 8, puxa acionamento. TAM 3149, cópia. TAM 3190. Pós conforme roda do plano, decola da 10, direita, da El Leda Bridge. 119.8, 5155 transponder. Estou em Salvador, da 38, ou desculpa, 3190, passando aí, vindo da Baixada da Mata. São 3190, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. É, 35219 após Arbor, o senhor irá voar direto Conquista, ok? Após Arbor, direto Conquista, 29, obrigado. Gol no 0093, decolar 204, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, o voo 903, cruza 2000. Voo 903, contato radar na decolagem, sub mantendo 360, saída. Saída da Elma, é, sobe ao 360, o voo 903. Índia November Alpha, você consegue descer para 1000 pés, mantendo sem regra de voo visual? Afirmo, Índia November Alpha. Mantente sem regra de voo visual, desse mantém meu pés. Desse mantém meu pés, o Índia November Alpha mantendo VFR. Voo 925, voo elétrico. Confirme na posição. Elefa, Elefa, estou precisando voar Elefa. Tan 3190, solo ao 06, chama agora o solo em 121 decimal 9, ao liberar agora via Delta. 3190. Confirmando via ECA. Número 2 para pistão 97, prepare um 360 sobre a rotatória, mantendo 1.500 pés. 360 pela esquerda, pela direita. Salvador, boa tarde, 3190. Então, 3190, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 90. Alfa Romeo iniciando 360 pela, na, sobre a rotatória. Afirmativo. Aguarda transferência de comunicação. Yes. Controle, Índia November Alfa, visual com aeródromo. Índia November Alfa, chame em Torre Salvador na frequência 118.62 e solicite instruções para o pouso. Sente, chamar a Torre em 118.62 e Índia November Alfa. Agora sim, portão 5 está livre.